andrecidismoral.com.br. Pra você que esperou por esse momento, avisa, avisa que o pai vai tocar aquele samba de roda de respeito. Que vinha o nosso carnaval em 2021, com fé em Deus. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. Chora, viu? Essa foi pequenininha, no vagão de sete arrobas, ou no roçado em uma bainha. Eu levei uma carreira, e essa foi pequenininha, ou no vagão de sete arrobas, ou no roçado em uma bainha. Assim que o trem corre, e é por cima da linha. O trem corre, segura que o trem corre, olha se liga que o trem corre. Sim, mas eu levei uma carreira, que essa foi pequenininha, no vagão de sete arrobas, ou com roçado e uma bainha, uma cesta de ovos. Diz aí! Se liga que o trem corre, se liga que o trem corre, oh, que o trem corre, se liga que o trem corre. Vou devagar, miudinho. Tocar esse samba de roda e não chamar a dona do samba de roda, a dona. E pra você que tá na live com a gente e esperou por esse momento, lá vem ela, lá vem ela, Esther, lá vem ela, Leozito. Deixa ela passar com seu charme, deixa ela passar com seu encanto. O feijão já tá pronto. Chegou! Sua vez, manhã. Não corte capinha e capinê, só corte quando eu manda. Não corte capinha e só corte quando eu manda. Pega essa negona e bota pra que é pra que eu quero ver. Devagar, pode quebrar devagar, devagarinho. Pode sambar, bem devagar. Pode foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, diz aí. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho. Quebrou! E foram me chamar. Eu estou aqui, que é a meu Deus. Essa paixão tão antiga já virou moda. O meu coração tá mandando fazer samba de roda. Essa paixão tão antiga já virou moda. Viva a nossa Bahia! Viva o samba de roda da Bahia! Alô, Santo Amaro! O rebolado dela tem todo o chamego que a gente gosta. O rebolado dela tem, eu disse só que desce. Bate e roda, sobe que desce, que bate e roda. Nenhuma menina tem. Tira a palma da mão, viola faz um cordão. Teto na marcação, viola faz um cordão. Teto na marcação. Quem sabe de mim sou eu. Dom, acho que de dom, dom, dom, acho que de dom.